5933, bom dia. Dando a indicação, desça até 2000 via chegada a Mari. Aguarde o procedimento de LS X-Ray. No Alfa Yankee Charlie pra si? Sete, reposte para ela quando o término. Não, reposte para ingresso no pátio principal, o Alfa Yankee Charlie. Boa noite, mestre. Bom dia. Esse mantém a 4000 na chegada ponta, agora de Alessa Xului, ajuste no 011. Autorizado. Interceptando localizador e visual com a pista. Chame torre, 1995, tá composto. Torre, 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o Rio 5973, passou Duna, tá baixado, travado. Rio 5973, reporte no externo. Reportaremos. Rio 5973, pouso autorizado, carteira no 0, verde 070 graus, meia dúzia no 0. Livre, pouso não no 0, agora passou externo, 5973. Autorizado ingresso no pátio principal, reporte para o término do reboque, Alfa Yankee Charlie no 09. Alfa Yankee Charlie é separado. 2000 Duna, reporte, capitano localizador, voo no 85. Rio 5973, solo 27, libere a direita, táxi autorizado via Alfa Kilo para o Pat 3. Muito bom dia, Otan 3171. Temos a informação Delta Autorização Guarulhos. Otan 3171, pronto para cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos 360, via Pesulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira no zero. 5132 é o código transponder, 1198 é o controle. Afirmativo, entendeu que está autorizado em nível de voo 3620 para Guarulhos, decola da 1-0 com curva direita após, no perfil da DAEL, foi seguida a posição Leda e Brinde para o Pesulu no 6 até Belo Horizonte. 5132198, dan 3171, está no 06. Está correto, chama para posicionamento. Muito obrigado. Bom dia. Azul 4040, pronto para cópia. Autorizado Salvador para Confins, nível de voo 340, via Upper Zulu 16. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código 5133 e o controle 1198. Chama para posicionamento. A visual já estabilizando na final. Boa noite, minha gente. Chame torre 1-1-8-9-5, completando o final do procedimento, gol 1-8-9-5. Torre, bom dia, gol 1-8-6-5. 8-6-5, está baixado e travado? Ainda não. Eu falo baixado e travado, vento 070 graus, meia dúzia. Dia, vista até 2000, Animário autorizado a chegar a Mário, Justo 9091, aguarde procedimento ILS X-Ray, acionando identificação, APSA 6530. Chegada Mário. Motorizado, cabeceira 10, 0070 graus, meia dúzia a 9. Ele pôs na 10, no 8, minha técnica. Aumentar um pouquinho o brilho do papi? Confirme? O brilho das luzes da pista do papi? Você quer que aumente? Afirmo. Tente. Bono 865, solo 37, libera a direita e táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, 865. Mandou 3171, pushback acionamento, 03. Então 3171, no 03, autorizado, já pro táxi. Já pro táxi, 3171. Federal 9970, Squawk Identity, descendo uma trem 3000, altimeter 1012, expect LS X-ray runway 10, and Mary arrival, Federal 9970. Siga 3577. 6570, retenida para 2070. Afirmo 2000, autorizado e o final do procedimento rápido da 6570. E o ajuste agora é 1012, 9012. 12 pro 6570, obrigado. Táxi, seu 3171, 155 a bordo, 350 alterno galeão. Da direita via Índia, ponto de espera, chame 1895. Via Índia, 1895, obrigado, mãe. Zona 71, na linha, decola cabeceira 10, 0, 7, 0 graus, 5, 9. Decola no zero. Sete, pronto para copiar. Grande indicação, desse mantém 4000 na chegada 11, na guarda elétrica Soei, ajuste no 012. Está fazendo decolagem cabeceira 10, código transponder é o 5146 e o controle 119.8. Cotejamento correto, chama para puxa a ferramenta. Então 3171, decola os 47, chega o controle 1198. 198, 3171, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, da 3171. Bom dia, da 3171, contato, mantenha nível 360, na saída da El Leda, pois Bridge. 360, da El Leda, Bridge, autoriza para o dia da El? Autorizado. Trato direto da El, 3171. APSA 6570, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, APSA cargo 6570. 72000 and final approach, runway 10. 6570, reportará. Confirme 1012, Felipe. 1012, afirmo. 6570. autorizado, chave pro táxi, azul 4040. Apsacar 6570, baixar e travar. 6570, baixar e travar, senhorita. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 070 graus, 5 nós. Livre pouso, 6570. Número 2 no setor 3597. Apsacago 6570, solo 52, libere a direita e táxi autorizado via Alfa Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3, fique atento aos sinalizadores. Gente, Apsa 6570, vai livrando a direita, segue via Alfa Kilo para o Pátio 3. Atentando ao balizador, obrigado. Então, 3153, décima linha 3000. À direita via Índia, ponto de espera, chame 1895. TAM 3171, não complete aqui. Pois não, TAM 3171, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 3325. 251-3325, obrigado, bom dia. Bom dia. TAM 3597, livre pushback acionamento, chame pro táxi. Azul 4040 ainda cola sem parada. Azul 4040, não estou autorizado a alinhar e decolar sem parada. Vento 050 graus, 4 norte. Sideral 99970, complete final approach, contact now tower 118.95, Sideral 99970. Roger that tower, we're 1895, thank you so much. Aye. 3153, mantenha 2000 autorizado, final INS. 2000, portal estabilizado. Escuta na final e baixo trabalho. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 0 graus, 4 nós. 50 com 4 nós, está autorizado o pouso federal. Bom. 35 no site, protótipo do PAB 134, autonomia 4 horas e 45, Serra Ribeirão Preto. Olhem 119.8, decolado ao 58. 098, bom dia, 404A. Direita Índia, Ponte Pera, 1895, tá 13. 4357. Azul 4040, bom dia. Contato, mantendo 340 na saída da Euleda Bridge. 340 da Euleda Bridge, Azul 4040. Estou em Salvador, bom dia. 135 no 7, ponto espera pronto. 135 no 7, ali mantém. Ali mantém, 135 no 7. Liberal 9970, solo 0900, libera direito e táxi autorizado via Alfa Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, observando o sinalizador, Liberal 9970. 135 no 7, ó, alinhar tem livre decolagem. Vento variável com 03, nossa. Vento autorizado a decolagem, 135 ou no 7. Torre 1895. 1895, grave 31. Federal, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, bom dia. Para Sacopé Campinas, 4201. E 514 para Aracaju, cliente da Eco para autorização. Minutinho para Sacopé também, tripe. 514.